Eu vou conversar agora por telefone com a Fátima da Silva, ela que é presidente da Associação dos Pescadores e Piscicultores do Lago de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Fátima. Bom dia. Vocês fizeram aí no último dia 8, né, um evento para promover aí a questão da cultura, do desenvolvimento da cadeia pesqueira do Lago de Itaipu. Como é que está hoje essa situação? Como é que é o trabalho que vocês desenvolvem até com a questão da piscicultura aqui na região de Foz do Iguaçu? A gente somos um grupo que aceitou uma proposta da Itaipu sobre o programa Mais Peixe em Nossas Águas. Aí a gente adquiriu tanques redes, eles nos doaram os tanques e os alevinos, e a gente entra com a ração. E a cadeia produtiva da gente é do pacu. O pacu é bem aceito, a gente faz vários cortes, né? Vendemos nas feiras, aí produzimos bolinho, pastel, linguiça, carne moída, a partir do pacu, né? Era isso que eu ia perguntar mesmo, porque o pacu, ele muitas vezes, digamos assim, ele não estava no entre as principais preferências, né, de muitos clientes, até pelo desconhecimento com relação à possibilidade do aproveitamento deste peixe. Agora é um peixe que vem obtendo cada vez mais aceitação no mercado? Sim. Hoje, quando a gente começou, a gente não tinha venda, na verdade. O povo falava que era um peixe que era gorduroso, que era muito espinhento, então a gente partiu para mostrar o produto. O que que a gente fazia? A gente fazia feiras, fazia as degustações, né? E aí apresentava o pacu. Foi um longo trabalho, mas assim a gente conseguiu mostrar o valor nutritivo do pacu e o sabor da carne, né, que é um sabor muito bom. E hoje ele tem uma aceitação ótima no mercado. A gente vende ele muito bem, também temos ele defumado, né? Fazemos várias maneiras. Aí foi também para merenda escolar. Hoje o pacu ele entrou na merenda escolar, as crianças nas escolas hoje comem o pacu sem nenhum medo de espinha, essas coisas. Pois é, realmente é um peixe aí que é nativo aqui da nossa região, né? A produção Sim. da carne do pacu, não é tão complicada assim. Enfim, é um aproveitamento realmente dos recursos aqui que nós temos disponíveis no oeste do Paraná. Vocês trabalham, né, com a questão de fazer bolinhos, pastéis, enfim, isso ajuda também a popularizar um pouco o consumo desse peixe? Sim, muito. A linguiça também a gente tem hoje. E são produtos importantes, portanto, né, desenvolvidos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Atualmente, quantas pessoas fazem parte da associação? Quantas pessoas estão envolvidas aí nessa cadeia, né, de produção de peixe nos tanques-redes no Lago de Itaipu? Só no nosso local, que é no ponto 2, temos a 22 famílias. Aí também tem um pessoal de Santa Terezinha que também frequenta, que são mais uns 8, 9, que também fazem parte da associação. Aí esse pessoal também frequenta, e esse pessoal está todo inserido. Aí, através da Secretaria da Agricultura, a gente conseguiu, sim, né, a parte legal do produto, né, inspeção sanitária. Então a gente tem esse produto todo inspecionado dentro das normas de higiene, né, da cadeia produtiva, tudo, da vigilância sanitária, com data de validade, prazo, tudo. Isso a gente tem com veterinário técnico que acompanha os abates. Também temos um mini abatedor onde fazemos esses abates, né? E é um trabalho bastante importante, até essa questão da certificação e tudo, né? Enfim, muito importante para que o consumidor possa ter, né, essa segurança, essa confiança Segurança no alimentar. produto oferecido. Para quem quer saber mais até sobre a Associação dos Pescadores e Piscicultores do Lago de Itaipu, vocês contam aí com uma sede própria aqui em Foz do Iguaçu? A pessoa pode se dirigir até vocês também? Oi, você poderia repetir a pergunta? Aqui tem um pouco de barulho também. Onde é que vocês estão localizados aqui em Foz do Iguaçu? Onde é que fica a sede da associação? fica na rua Francisco de Sá, número 17, Jardim Curitibanos 3. Mas nós também vendemos esse produto, esses produtos todos, no Face, temos uma página, e também temos as feiras. Vendemos na feira da Vila A, na quarta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, no Bosque Guarani, das 4 às 10 da noite, na Praça da Bíblia, das 7 ao meio-dia, e no domingo, na JK, das 7 ao meio-dia. E também aí na Rua Francisco de Sá, onde é a sede, onde é o abatedor, tudo ali. Conversei aqui com a Fátima da Silva, ela que é presidente da Associação dos Pescadores e Piscicultores do Lago de Itaipu. Fátima, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Tudo bem.